É isso aí. Salmo 91. Li, meditei e guardei pra mim. E quando eu enfrento lutas, eu canto assim. É. Eu que habito no esconderijo do Altíssimo, a sombra onipotente descanso. Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, refúgio, fortaleza, o meu canto. Ele me livrará do laço do diabo, de toda a peste destruidora. Atrás de suas penas eu encontro abrigo, sob suas asas minha alma está segura. Ele me invocará e eu responderei, livrarei, mostrarei a minha salvação. Ele me invocará e eu responderei, aquele que me buscar de todo o coração. Ele me invocará e eu responderei, livrarei, mostrarei a minha salvação. Ele me invocará e eu responderei, aquele que me buscar de todo o coração. O braço dele é armadura e escudo, por isso não temerei o terror noturno. Nem doença se propaga nas trevas, nem os sinais dos tempos que afligem o mundo. 1000 cairão ao meu lado, você viu? 10 mil tombaram à minha direita. Nada sofri, mas com meus olhos eu vi o que acontece com aquele que é Deus rejeita. Porque fiz de Jeová o meu escudo, o herói de guerra é o meu defensor. Nenhuma pecha de graça chegará à minha casa, porque ela é guardada pelas hostes do Senhor. Ele me invocará e eu responderei, livrarei, mostrarei a minha salvação. Ele me invocará e eu responderei, aquele que me buscar de todo o coração. Ele me invocará e eu responderei, livrarei, mostrarei a minha salvação. Ele me invocará e eu responderei, aquele que me buscar de todo o coração. Porque seus anjos dará ordens a seu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Os guardiões receberam uma ordem, orientar meu caminho para que não haja desordem. No beco escuro me levarão pela mão, para que eu não tropece e caia, machuque o dedão. Vou caminhar sem medo, em cima de cobras pisarei sem pena. O leão e o dragão, como baratas mortas, ficarão esmagados, seus corpos nojentos espalhados no chão. Porque fiz de Jeová o meu escudo, o herói de guerra é o meu defensor. Nenhuma peste ou desgraça chegará à minha casa, porque ela é guardada pelas hostes do Senhor. Não importa seu caminho nem a sua situação, se você buscar a Deus, encontrará, se buscá-lo de todo o coração. Ele me invocará e eu responderei, livrarei, mostrarei a minha salvação. Ele me invocará e eu responderei, aquele que me buscar de todo o coração. Ele me invocará e eu responderei, livrarei, mostrarei a minha salvação. Ele me invocará e eu responderei, aquele que me buscar de todo o coração. Ele me invocará e eu responderei, livrarei, mostrarei a minha salvação. Ele me invocará e eu responderei, aquele que me buscar de todo o coração. Ele me invocará e eu responderei, livrarei, mostrarei a minha salvação. Ele me invocará e eu responderei, aquele que me buscar de todo o coração.